boa nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo ressuscitado. O quarto domingo da Páscoa, cuja liturgia celebramos neste fim de semana, é liturgicamente denominado de Domingo do Bom Pastor. Esta asserção advém-lhe essencialmente da mensagem do Evangelho deste dia, onde Jesus se define a si próprio como o bom pastor do rebanho que ele reuniu à sua volta e redimiu com a sua morte e ressurreição. Na sua pregação, era frequente Jesus tomar da vida real imagens e acontecimentos para ilustrar a mensagem. Como sabemos, o povo hebreu era dado essencialmente à agricultura e à pastorícia. Não é estranho, por isso, que Jesus frequentemente vá a este modo de vida buscar essas imagens, como esta do bom pastor que redime e salva e orienta através dos tempos, o seu rebanho. Isto é, todas e todos os que nele acreditam, acreditaram, hão de acreditar e o seguiram, seguem e hão de seguir amando e procurando fazer a sua vontade. Como diz São João, Cristo é o único e perfeito pastor. Conhece intimamente o Pai e transmite-nos esse conhecimento. Conhece de perto a nossa condição humana e oferece a sua vida pela salvação de todos, sem exceção. E porque veio para ser o bom pastor de todos, ele quis e quer que o seu ministério pastoral se prolongue no tempo e no espaço. Comunicou esse ministério em primeira mão aos apóstolos, depois, ao longo dos séculos, àqueles a quem chama ao ministério sacerdotal pelo sacramento da ordem, bispos, presbíteros e diáconos. Recordo hoje, de novo, que toda a semana que termina agora foi de oração, de modo muito particular, pelas vocações consagradas para o exercício deste ministério pastoral que o bom pastor concede àqueles que chama. Feita esta introdução, debrucemos-nos então agora sobre as leituras que nos são propostas para este quarto domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 8 a 12. Depois do milagre realizado por Pedro à porta do templo, como foi referido na primeira leitura do domingo passado, os chefes religiosos do povo judeu mandaram-no comparecer perante eles para ser interrogado. E Pedro foi. A primeira leitura relata o acontecimento e eu vou destacá-lo. Pedro, cheio do Espírito Santo, diante dos chefes do povo e dos anciãos, disse-lhes: já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo, e o modo como ele foi curado, ficai sabendo, todos vós, bem como todo o povo de Israel, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, vós crucificastes, e Deus ressuscitou dos mortos, por ele é que este homem se encontra na vossa presença perfeitamente são. Jesus é a pedra desprezada por vós, os construtores, e que veio a tornar-se a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Pedro inaugura assim, neste momento, a pregação no nome de Jesus e proclama que ele está vivo e que é o único Salvador. Constituído com a sua paixão pedra angular da humanidade, Jesus perpetua ao longo da história a sua ação através da Igreja. Só nele e não noutro, a ciência, a técnica, a arte, a economia, enfim, tantas outras situações que se põem diante de nós e por vezes parecem apresentar soluções e trazem, de facto, algumas soluções, sem dúvida nenhuma. Mas nem a técnica, nem a ciência, nem a arte, nem a economia nos podem trazer a salvação. Essa, uma salvação que atinge todo o homem e toda a mulher, e a mulher toda e o homem todo, essa que liberta interiormente para que possa também libertar-se em todas as outras dimensões do seu ser, essa salvação só Jesus Cristo nos traz. Uma salvação que tem na Páscoa do Senhor a garantia segura do seu êxito. O Salmo é o Salmo 117. O refrão é retirado precisamente da primeira leitura. É o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Angular significa a pedra mais importante, a basilar, que ostenta e suporta todo o edifício. Este Salmo é um cântico de ação de graças e faz parte do grupo de Salmos chamado Alel, isto é, os cânticos que os judeus recitavam nas grandes peregrinações a Jerusalém, sobretudo por altura da Páscoa. A segunda leitura é da primeira epístola de São João, capítulo 3, versículos 1 a 2. É uma leitura curta e vale a pena citá-la no seu todo. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos concedeu em nos chamarmos filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda se não manifestou o que havemos de ser. Sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como ele é. Nesta leitura, o apóstolo João aponta já para a parousia, isto é, para o fim dos tempos, quando todos realmente estivermos diante de Deus, vendo face a face. São João é muito profundo na análise que faz a tudo aquilo que ele ouviu e viu ao seu mestre. E há um facto que ele destaca nesta leitura, que é o de sermos, na realidade, filhos de Deus. Todo ser humano, pelo facto da criação, é um filho de Deus. A Sagrada Escritura o diz: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. É certo que no seu percurso humano, mulher e homem muitas vezes ignoram esta filiação divina pelo ato da criação. Mas pelo batismo, nós somos incorporados em Cristo e aí, quando fiéis a esse sacramento, nós comportamos-nos de facto como filhos de Deus. Mas não se realiza plenamente a nossa missão, isto é, não nos realizamos totalmente no nosso percurso de vida em ordem a usufruirmos, é o termo, dos frutos da redenção trazida por Jesus Cristo. A plenitude só havemos de alcançá-la, como diz aqui o apóstolo João na segunda leitura, na altura em que, diante de Deus, nós o veremos face a face. O Evangelho é do mesmo apóstolo. É ainda, e mais uma vez, São João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Destaco deste Evangelho as seguintes passagens. Disse Jesus: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e ao qual as ovelhas não pertencem, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, e elas dispersam. É mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço que essas ovelhas são minhas. Elas conhecem-me. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Preciso também de as conduzir. Elas hão de ouvir a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Neste Evangelho, amigos ouvintes, destacam-se três ideias essenciais. A primeira: Jesus é o único bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que as conhece, que as acarinha, que cuida delas. Segunda ideia: contrariamente a ele, que é o bom pastor, há mercenários no meio do rebanho que não se importam com as ovelhas porque são mercenários, nem sequer merecem o nome de pastores. E, na verdade, muitos são os mercenários que hoje já entraram no meio do rebanho e estão a fazer estragos. Importa estarmos atentos. Importa proclamar que, na realidade, o único bom pastor é Jesus Cristo, conhecedor das suas ovelhas. Por elas deu a vida, mas não tinha para dar. A terceira ideia está bem expressa também no Evangelho de hoje. Há ovelhas que ainda não pertencem ao redil do bom pastor e que ele quer conduzir a si, como ele próprio exprime, para que haja um só rebanho e um só pastor. Numa outra passagem de um outro Evangelho, Jesus relata-nos aquele acontecimento do pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas trasmalhou-se. E que fez esse pastor? Deixou as 99 no redil e foi à procura da ovelha perdida. Este pastor é ele mesmo, é Jesus, que vai sempre em busca da ovelha que se trasmalhou, porque o seu grande anseio, o grande anseio de Jesus no seu coração trespassado, é este: que haja um só rebanho e um só pastor. E ao longo desta semana, quando rezamos pelas vocações sacerdotais, certamente tivemos também bem presente este anseio de Jesus, para que haja de facto um só rebanho e um só pastor, e que se possa concretizar este anseio nos nossos dias, para bem da humanidade. Amigos ouvintes, obrigado por me teres escutado. Com amizade me despeço até ao próximo programa, desejando-vos a todos e a todas a continuação de umas santas e felizes festas pascais. Boa Nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.